jealous of me. Buck up. Days of pleasure, days of freedom. No way she a beg the vibe in the old cancer. Days of pleasure, days of freedom. Com sabedoria logo irá chegar. Days of pleasure, days of freedom. Não deixe a bad vibe te alcançar. Pensa, veja, pensa e feita. Com sabedoria logo irá chegar. Puxa o pano da mesa, continue com a chama acesa. Sempre acha com clareza, põe o filme na frieza. Babilônia sem moleza, muita garra e firmeza. Preste atenção e acha com natureza. Não se torne mais uma presa, positivo com certeza. Complete sua proeza, respeite a realeza. Saúde é riqueza, conhecimento é grandeza. Preste atenção e acha com natureza. Pensa, veja, pensa e feita. Deixa a bad vibe te alcançar. Pensa, veja, pensa e feita. Com sabedoria logo irá chegar. Pensa, veja, pensa e feita. Não deixe a bad vibe te alcançar. Pensa, veja, pensa e feita. Com sabedoria logo irá chegar. Vibe daqui, vibe de lá, temos logo que agitar. A vida é tão bela, não pode parar, é melhor aproveitar. Sempre lutando, prosperar, em algum lugar chegar. Que a viagem é 5 estrelas e é sempre classe. Me deixe pensar, me deixe falar, alguma coisa ajuda. Passa a mensagem, despertará, tudo breve irá mudar. Nunca pensando em abaixar, sua guarda levantar. Que a viagem é 5 estrelas e é sempre classe. A maldade com a mudeza, viva sempre com franqueza. Do sorriso a beleza, ser digno de nobreza. Nadando na correnteza, não perca a sapiência. Preste atenção e aja com natureza. Mostre sua destreza, se é uma fortaleza. Rasta para e beleza, poder na gentileza. Rude boy mostra fereza, sem abaixar viveza. Preste atenção e aja com natureza. Pensa, veja, cresça e feita. Não deixe a bad vibe te alcançar. Pensa, veja, cresça e feita. Com sabedoria logo irá chegar. Pensa, veja, cresça e feita. Não deixe a bad vibe te alcançar. Pensa, veja, cresça e feita. Com sabedoria logo irá chegar. Puxa o pano da mesa, continue com a chama acesa. Sempre acha com clareza, põe o filme na frieza. Babilônia sem moleza, muita garra e firmeza. Atenção e aja com natureza. Não se torne mais uma presa, positivo com certeza. Complete sua proeza, respeite a realeza. Saúde é riqueza, conhecimento é grandeza. Preste atenção e aja com natureza. Pensa, veja, pensa e feita. Não deixe a bad vibe te alcançar. Pensa, veja, pensa e feita. Com sabedoria logo irá chegar. Pensa, veja, pensa e feita. Não deixe a bad vibe te alcançar. Pensa, veja, pensa e feita. Sabedoria logo irá chegar. Vibe daqui, vibe de lá, temos logo que agitar. Vida tão bela, não pode parar, é melhor aproveitar. Sempre lutando, prosperar, em algum lugar chegar. Que a viagem é 5 estrelas e é sempre classe. Me deixe pensar, me deixe falar, alguma coisa ajudar. Passando a mensagem despertará, tudo breve irá mudar. Nunca pensando em abaixar, sua guarda levantar. Que a viagem é 5 estrelas e é sempre classe. Sem bad vibe. Arcanjo Angelo Sabes, família Sete Velas. Original Dance Hall Style. Bamboclat. Pensa, veja, pensa e feita. Não deixe a bad vibe te alcançar. Pensa, veja, pensa e